O Núcleo de Comunicação do SUS Campinas apresenta Carta no Ar, um programa do Sistema Único de Saúde em parceria com o Serviço de Saúde Cândido Ferreira. Olá, ouvintes da Rádio Web Maluco Beleza. Este é o programa Carta no Ar, que chega esta semana à sua 23ª edição. Eu sou Eli Fernandes e estou aqui hoje com vocês, ouvintes. E eu sou Fernanda Borges para mais um bate-papo sobre o SUS Campinas. E como a gente falou no programa anterior, a gente trouxe novamente a Maria Alice Sato, que é enfermeira sanitarista da Coordenadoria de Vigilância em Saúde Covisa, para continuar o nosso papo sobre tuberculose, TB. Olá, Maria Alice, obrigado pela sua participação e seja novamente muito bem-vinda em nosso programa. Olá, pessoal, muito obrigada pelo espaço aqui que vocês estão nos dando hoje. Maria Alice, a gente combinou que hoje ia conversar um pouco mais sobre o diagnóstico da TB. Vamos começar por aí, então? Ok. Então, só relembrando, né, que a tuberculose é uma doença de transmissão respiratória e o principal sintoma é a tosse, né? Então, a tosse mais de 3 semanas, que pode ser acompanhada por febre, cansaço, falta de apetite, falta de peso, são sinais característicos dessa doença. Então, já que a tosse com expectoração, ou seja, com catarro, é um dos sintomas, o diagnóstico é feito pelo exame desse catarro, né? Quando a pessoa tem esses sintomas, a gente orienta a coleta de uma amostra no dia que ela já procura o serviço de saúde e uma no outro dia, em jejum, e esse exame será processado num laboratório. Chama-se baciloscopia, onde a gente vai fazer a pesquisa do bacilo, né, causador da TB. É o bacilo de Koch ou Mycobacterium tuberculosis. Dependendo do que se encontra nesse exame, esse exame então pode ser positivo. Às vezes vem escrito uma cruz, duas cruzes, três cruzes, depende da quantidade de bacilo. Quanto mais cruzes vem no exame, quer dizer que maior quantidade a gente achou de bacilo. Dando esse exame positivo, então, já é possível também... É possível fazer o raio-x, né, de tórax para a gente examinar o pulmão. E geralmente se acham... dá para você também confirmar pelo raio-x. Às vezes a baciloscopia é negativa, mas a pessoa tem toda uma sintomatologia e um raio-x sugestivo de tuberculose. Então já é possível você começar a fazer o tratamento. Além disso, cada vez que a pessoa volta no centro de saúde, né, que ela volta pelo menos uma vez por mês, a gente repete essa baciloscopia, né? Porque se ela persiste positiva no segundo mês, você já tem que investigar por que é que ela está positiva. Como é que a nossa rede pode estimular esse diagnóstico? Pelo que eu estou entendendo, quanto mais precoce é o diagnóstico, mais fácil é o tratamento, é isso? Exatamente. É muito importante que os centros de saúde sempre façam abordagens periódicas, né, junto à população, para lembrar os sintomas da tuberculose. Né? Porque o sintomático respiratório, que a gente chama a pessoa que tosse há mais de 3 semanas, ele está presente todos os dias na unidade. Entendi. Então, não adianta você pontualmente chamar atenção ou fazer uma campanha. Claro que tudo isso ajuda a lembrar a população e os profissionais de saúde a respeito da ocorrência dessa doença. Mas tuberculose a gente tem que procurar sempre, né? Então, toda a equipe precisa estar atenta e orientar a população. Então, lembrar isso frequentemente. Também, eu não acho adequado você falar isso todos os dias, porque às vezes isso também fica banalizado e as pessoas acabam não dando importância, mas periodicamente chamar a atenção da população para esses sintomas e estimular que elas venham ao centro de saúde para fazer a coleta das amostras. Maria Alice, você falou do exame, ele chama, como é que chama o exame? É a baciloscopia. Baciloscopia, mas isso. Tem um nome popular, não tem esse exame? É o exame de escarro? O exame de escarro. Exatamente. Esse que é o BK? Esse é o BK. O famoso BK. Exatamente. Então, assim, a pessoa então sabe que ela pode estar fazendo esse exame. E esse exame, como é que ele é? Como é que o exame é feito? É. Então, você colhe, a pessoa recebe um recipiente no centro de saúde para fazer a coleta adequada. Existe um recipiente certo, né? Não é em qualquer. Não é qualquer latinha que a gente pode colher, né? Então, porque tem uma quantidade, né? Tem o recipiente adequado para você estar fazendo a coleta. Ela vai tossir UTI, né? É, também tem uma quantidade ideal para ela, né? Pra, porque se for, por exemplo, só saliva, não dá para proceder ao exame adequado, ao exame correto, né? Então, de fato, ela tem que ser uma expectoração mesmo, ela tem que ser o escarro mesmo, né? Depois que ela faz o exame, ela leva para o centro de saúde, isso vai para o laboratório, isso daí é colocado numa lâmina e observado por um técnico do laboratório, que aí depois vai dar o resultado que sai rapidamente, assim, em um dia já é possível sair o resultado. É só esse exame que comprova já o diagnóstico ou tem mais algum outro exame? Pode ser o raio-x de tórax também, que é o raio-x de pulmão, né? Que, como eu disse, às vezes a pessoa não consegue expectorar, ou às vezes ela não, né, não, por algum motivo não é possível fazer a coleta, né? Uma coleta às vezes adequada. Então, o raio-x de tórax mais os sintomas que ela relata, é possível também você fechar o diagnóstico. Entendi. Tá? Agora, quando a tuberculose ocorre, por exemplo, em outro órgão, né? Se ocorre no osso ou algum outro órgão, você faz através... os sintomas naturalmente serão diferentes, geralmente são sintomas funcionais, né? E que você faz através da biópsia o achado do micobactéria. Muito interessante, Maria Alice. Eu vou pedir uma pausa agora para ouvir mais uma música que você nos indicou. E a gente volta já com essa conversa sobre a tuberculose. Sobrevivendo sem um arranhão da caridade de estar. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. Não, o tempo não para. Eu vejo um futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não, não, não, não, não, não para. Obrigado. Ok, estamos de volta com o programa Carta no Ar, que essa semana traz novamente a Maria Alice, que é da Vigilância em Saúde de Campinas, aqui do Sistema Único de Saúde em Campinas. A gente retoma esse programa de hoje. Eu vou perguntar para a Maria Alice se já existe alguma vacina contra a tuberculose? Existe sim, a vacina BCG, que é dada quando a criança nasce, né? Então, é uma vacina que já está prevista no calendário do Ministério da Saúde, e que existe em todos os centros de saúde do país. Então, a gente é uma vacina que é dada via intradérmica, né? E que pode ser dada, inclusive, na maternidade, né? Então, existem hoje maternidades que já oferecem essa vacinação e que o que a gente quer com essa vacina? Que ela emite uma infecção natural. Então, o bebê, ao invés dele entrar em contato com o bacilo da tuberculose, né, de uma pessoa doente, a gente já faz esse primeiro contato através da vacina. Aí, ele já vai formar o que a gente chama de complexo primário no pulmão. Então, esse é o primeiro contato, né? Ao invés dele entrar em contato com o bacilo já de um doente, ele já faz essa proteção. Isso é importante, então, para as gestantes que estão em pré-natal, que estão em... Sim, inclusive durante o pré-natal já há que se fazer um trabalho de orientação com essas futuras mães, né, para que assim que nascerem, se não receber na maternidade, levar o filho assim que possível no centro de saúde para ir receber esta primeira vacina. Entendi. Maria Alice, por isso que é tão importante as mães seguirem um calendário vacinal, né, levarem os seus filhos para se vacinar, e por isso que é tão importante as campanhas também para lembrar a população dessa importância, né? Exatamente. Além da vacina BCG, existem outras vacinas igualmente importantes, mas essa é a primeira mesmo, né? E que durante a gestação, durante o pré-natal, uhum, né, a gente reforça a importância desse primeiro contato. Maria Alice, tem alguma população que é mais suscetível à tuberculose? Por exemplo, qual é a idade que mais aparece aí com tuberculose? E se existe alguma população também que pode ter tuberculose mais do que outra, enfim? A tuberculose acomete mais adultos jovens, né? Então, é mais raro a gente ter casos menores de 15 anos, né? Aliás, se a gente não procurar, a gente não acha esses casos, né? Acho que fica aí uma dica que, principalmente crianças menores de 10 anos, o diagnóstico é diferente, né? Como é que uma criança de um ano de idade vai, essa tosse com escarro, o exame é muito difícil. Então, existe critérios de diagnóstico, né, que são pontos que, de acordo com o que a criança apresenta, a gente tem uma somatória de pontos. Se atingir esse ponto, quer dizer que esse diagnóstico é mais preciso, né, dá para ser confirmado, além de outros exames, raio-x, por exemplo. Então, mais adultos jovens, né? Mas existem casos em crianças também. Não, existem, claro, existem casos em crianças também, mas a gente acha menos do que é esperado, vamos dizer assim. Então, se a gente procurar, a gente vai achar crianças com tuberculose. Claro que se a gente achar locais que têm muitos casos, né, acima do que é esperado, também a gente precisa ficar atento, porque quer dizer que a transmissão da tuberculose está ocorrendo com mais frequência. Então, quando a gente acha pouco, os extremos sempre são preocupantes. Ou pouco ou muito em excesso, isso é preocupante. Em relação às populações, né, mais vulneráveis, aí, eu citaria os moradores de rua. né? Porque pela própria condição social, né, de estar na rua, né, não é só a tuberculose que eles estão mais vulneráveis. Existe uma gama de fatores aí que eles são predispostos a ter mais complicações. Mas o tratamento do morador de rua, ele é mais difícil, né? Por exemplo, pelo acesso, pelo local que ele fica, que às vezes fica, cada dia está num lugar, então a localização dele é mais complicada. E para isso a gente precisa fazer um esforço, né? Os profissionais de saúde, as equipes do centro de saúde precisam fazer um esforço muito maior do que aquelas pessoas que podem vir ao centro de saúde ou que tomam a medicação sozinhas, né? Então, nós aí temos um trabalho em conjunto com a assistência social aqui no município de Campinas. Só para vocês terem ideia, é difícil a localização dessas pessoas. Cada hora, né? Eles estão num lugar, né? Exatamente, da cidade. E para aqueles que ficam num lugar só, isso já é um facilitador para o centro de saúde. Agora, o centro de saúde precisa ir atrás dessas pessoas, né? Porque ver os horários mais adequados, a abordagem mais adequada, para a gente garantir que a pessoa tome esse medicamento aí por 6 meses, né? Às vezes, quando a pessoa está numa condição social muito, muito precária, existem 2 hospitais em Campos do Jordão onde é possível a gente fazer a internação. Agora, a gente precisa evitar essa internação, né? Porque... Não é porque Campos do Jordão é mais frio, não, né, Maria? Não, de jeito nenhum. Assim, são em casos extremos, né? Por causas sociais mesmo, é que a gente manda para lá, né? O que também não é o ideal. Né? Porque o ideal é que a gente tenha uma estrutura na cidade que permita que a gente faça esse tratamento aqui em Campinas, tá? Porque isso é uma possibilidade. Se a gente conseguir fazer isso aqui no município, a gente propicia um vínculo maior dessas pessoas aqui com os serviços, com a cidade. Eu penso que, de repente, existem várias instituições que acolhem essas pessoas. Se essas instituições colaborassem, você acha que poderia ser melhorada essa situação para essa população? Sem dúvida. Essas instituições, assim, à medida que elas também conhecem mais o trabalho, mais como, o que são essas doenças, quais são doenças transmissíveis, o que é a tuberculose, como é que ela é tratada, o que elas podem colaborar, isso facilita demais o nosso trabalho. Então, por exemplo, eu vou voltar a falar do morador de rua, existem serviços, casos de apoio, né? Exato, que andam nas ruas, né? Serviços da assistência social que fazem o acesso diretamente desse morador de rua. Então, eles são grandes localizadores, grandes facilitadores, né? Do trabalho para a gente. Não é só o fato de localizar, né? Localizar, isso eu estou falando o mínimo, né? Essas pessoas ajudam a criar um vínculo com o serviço de saúde, facilitando daí o tratamento. Maria Alice, você tem ideia, assim, a gente tem ideia atualmente de quantos moradores de rua têm tuberculose? Olha, este ano a gente está com 9 moradores, 9 casos diagnosticados, tá? Uhum. Como é que eu sei quantos casos eu tenho? Através da notificação desses casos. Existem algumas doenças que são de notificação obrigatória, notificação compulsória. Então, as pessoas, quando são diagnosticadas, é preenchida uma ficha de notificação e isso vai para um sistema de informação. Tá? Então, em relação ao morador de rua, esse ano nós temos 9 pessoas que foram identificadas. Isso eu posso ter mais casos, mas o que eu tenho de notificação de registro são esses 9. E eles estão fazendo tratamento, ou pelo menos vocês estão tentando fazer esse tratamento supervisionado. Alguns estão em tratamento e alguns abandonaram, né? Então, é importante também a sua pergunta, porque o abandono entre moradores de rua é muito grande, né? Porque eu estou falando de um deslocamento dentro da cidade, mas às vezes eles saem da cidade, daí voltam para a cidade e muitas vezes vão procurar o serviço de saúde através de um pronto atendimento, de um pronto socorro. Às vezes daí vão chegar já com sintomas bastante exacerbados, né? Uma condição de saúde muito, muito piorada, né? Muito ruim. Então, esses deslocamentos, eles são frequentes e aí isso dificulta mais o nosso acesso, a nossa intervenção. Né? Eli, vamos chamar uma música? Vamos ouvir mais uma música agora que a Maria Alice nos indicou. Meu patrão, como pode ser bom? pessoas que trabalharem um dia no sol. E eu tomando banho de mar. Tudo para vir. Contra o rei. Em volta do fogo, todo mundo abrindo jogo. Conta o que tem pra contar. Casos e desejos, coisas dessa vida e da outra. Mas nada de assustar. Quem não é sincero, sai da brincadeira correndo, pois pode se queimar. De volta então com o programa Carta no Ar dessa semana, encerrando aqui a entrevista com a Maria Alice, que a gente começou na semana passada. A Maria Alice veio aqui para falar com a gente sobre a tuberculose, ela que é da nossa Vigilância em Saúde. E eu vou pedir para você, Maria Alice, já me despedindo, agradecendo sua presença aqui, despedindo também dos nossos ouvintes. Maria Alice, o que, que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes, especialmente para a nossa rede SUS Campinas? Eu gostaria de chamar a atenção das pessoas que o que a gente conversou durante esses dois dias, né? Tuberculose tem cura, de fato, é uma realidade, é um tratamento que ele é demorado, mas é que é possível a pessoa ter uma melhora e assim ter a sua qualidade de vida de volta, né? Nós temos profissionais de saúde preparados, centros de saúde que acolhem e que fazem um serviço de modo a dar todo o apoio que a pessoa precisa durante esse tratamento. É só importante que as pessoas fiquem atentas, né, a esses sintomas. Não é difícil de identificar quando se tem uma tuberculose pulmonar, que é a mais frequente de acontecer, e o acesso ao centro de saúde se dá todos os dias, né? Não existe um dia específico que ela tem que procurar o serviço. Não, todos os dias nós acolhemos e podemos desencadear as ações de proteção a essas pessoas. Mais uma vez, Maria Alice, muito obrigada pela sua presença. E eu tenho certeza que, assim, essa conversa, esse bate-papo esclareceu muitas dúvidas minhas, acho que do Eli também, acho que de muitos ouvintes. Acho que esse bate-papo foi muito importante. E quero me despedir também dos nossos ouvintes. Vocês ouviram o programa Carta no Ar. E neste programa a gente escuta música e fala sobre saúde pública. A apresentação é comigo, Fernanda Borges. Comigo também, Eli Fernandes. Muita saúde a todos. E até o próximo Carta no Ar.